se ver a lua embranquecer, o mar de madrugada em frente ao quebra-mar. É bonito de se ver a água encandecer na praia enluarada, cegando o nosso olhar. E no veludo desse céu azul brilha o medalhão da Cruz do Sul. No cordão de prata do luar é bonito de se ver a aurora avermelhar o céu, no horizonte cintilar o anel de ouro velho do astro rei no ar. É bonito de se ver o vento estremecer a vela da jangada na tela azul. A vela da jangada.